Shalom, shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Dagoberto, do canal Buscando a Deus, e vamos continuar a leitura do nosso livro A Resolução de Todo Homem. Livro escrito por Kendrick Alcorn, leitura autorizada pela editora BB Books. Nós estamos no apêndice 3, 10 possíveis consequências para o homem que comete o adultério. Assim, o que adultera com a sua mulher é falta de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma, achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Provérbios 6, 32, 33. Primeiro, tristeza ao meu Senhor. Meu adúltero machucaria e deixaria. Meu adultério machucaria e deixaria triste aquele que me criou, me ama, morreu por mim e me redimiu, me completa, me usa, me vê, ora por mim, que me julgará um dia e que está preparando um lugar para eu passar a eternidade. Segundo, desonra do Evangelho. Eu estaria arrastando a sagrada reputação de Cristo na lama, tornando-me uma pedra no caminho dos cristãos mais jovens e não cristãos, dando oportunidade àqueles que odeiam e desrespeitam a Deus de rirem, zombarem e blasfemarem, além de dar a eles mais uma desculpa para não seguirem a Cristo, segundo Samuel 12, 14. Terceiro, destruição da minha reputação. Eu perderia o meu respeito próprio, bem como o respeito e a confiança daqueles a que mais amo e respeito. Meu nome estaria ligado à vergonha do adultério e aos outros homens conhecidos que têm falhado moralmente em seus casamentos. 4. Ferida aos corações preciosos. Pessoas inocentes sofreriam com a minha traição, com a minha esposa, como a minha esposa, meus filhos, meus pais e meus amigos. Eu também prejudicaria a consciência e as relações da pessoa que traí. 5. Perda de bens de valor inestimável. Meu casamento poderia acabar. Eu poderia perder o coração dos meus filhos e minhas amizades, comprometeria o meu trabalho e qualquer recompensa celestial que poderia ter e experimentar. Tiago 1,12. Isso prejudicaria anos de preparação espiritual pelos livros lidos, promessas feitas com o meu treinamento e o investimento dos outros em mim. 6. Envenenamento da minha consciência. Eu seria forçado a viver com a culpa, a mais difícil de conviver, com a condenação que me deixa com raiva e me deprime, com o pesar da minha mente, querendo voltar atrás e com a vergonha, sempre que tal fato seja exposto aos outros. 7. Severo julgamento de Deus. Eu experimentaria seu castigo severo sobre a minha vida. Salmo 51, Hebreus 12, 7 a 13. Assim como a dor de encarar Jesus no tribunal para prestar contas do porquê eu o fiz. 8. Profunda vergonha. Eu traria vergonha à minha mulher que se casou comigo, aos meus filhos que me seguem, aos meus pais, que me educam, à minha igreja, que partilha sua vida comigo e aos meus amigos, que se preocupam comigo e àqueles que conheceram a Cristo porque foram discipulados por mim. 9. Descrença no futuro. Eu não estaria mais qualificado a pregar o Evangelho como um pastor e perderia a credibilidade daqueles que confiam em mim. décimo. Consequências tangíveis. Eu pecaria contra o meu corpo. 1 Coríntios 6, 18. Possivelmente trazendo doenças sexualmente transmitíveis, DST, para minha vida e para o meu casamento, ou causando uma ingravidez indesejada, com todas as implicações pessoais e familiares, além de consequências financeiras. Provérbios 5, de 3 a 5. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Deixo esse áudio para meditação de todos. Um forte abraço. E até amanhã, se Deus permitir. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.